7:03. Começando o programa do Tio Robson Amaral. Corre, corre lá. Aumente o volume do seu rádio. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sem fim, me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim. Mentira, mentira, mentira, eu sei que é mentira, mentira, mentira. Prepare-se, a partir de agora. músicas que marcaram épocas, com Robson Amaral. Antes de orar, acredite, isso mesmo. Antes de entrar em ligação com o Pai, acredite. Antes de falar, primeiro ouça. Antes de apontar o dedo, veja seus defeitos. Antes de gritar, de gastar, ganhe primeiro. Antes de escrever, pense. Antes de desistir, sabe? Antes de desistir, tente de novo. Antes de morrer, isso mesmo. Antes de morrer, viva você. Viva você, para você e não para os outros. Bom dia. Alô. Eu tanto ouvia falar em ti. Por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma saudade imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Robson Amaral. Que eu não tenho o que perdi, vestido em ouro, te imaginei, mas tão humilde te encontrei, cabelos longos, iguais aos meus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença. você. Bom dia, tá bom. Aumente o volume do seu rádio. Verdade? Juro. Tá começando o programa do Tio Robson Amaral. Corre, corre lá. Aumente o volume do seu rádio. Aberto sem histórias, músicas que marcaram épocas. Agora é comigo, já, legal, Flor. É, a Flor me passando aqui, ó, já tem gente de olho, viu? Legal, né? Alô, doutor Bruno Amaral, Bruno Amaral, né? É, grande doutor Bruno Amaral, no condomínio Santo Antônio, né? E a sua digníssima, ela mesma, notável, simpática, bela, muito respeito, eu digo isso. A bela psicóloga, a doutora Shirley de Amaral, já na escuta. A Cleane também na rede, é? Na rede do Instagram do Robson Amaral. Bom dia. Bem. Alô você, alô Ita, Itabaiana, seu povo, sua gente. Vem cá, estamos nós chegando para irradiarmos aos céus do Brasil. Via antena, né? Via rede mundial de computadores. É. Músicas que marcaram épocas. O programa que vocês aí já ficam do outro lado aguardando ansiosamente, né? O maior acervo nostálgicos nas manhãs dominicais aqui do Rádio Itabaianense. Legal. Hoje é domingo, é como eu digo sempre, que bom que hoje é domingo, né? Domingo com cheiro de tanta coisa boa. E aí, já agradeceu a Deus, já? Pelo dom da tua vida? Ter acordado, hein? Tá perto das pessoas que você ama. Verdade, às vezes, mesmo distante, mesmo muitas das vezes, né, na pátria dos imortais, mas o importante, olha, é que as pessoas que a gente ama de coração, elas continuam com a gente e a gente continua com ela. Bem, hoje é 16 de maio, né, pessoal? É, 16 de maio. É legal, legal. Hoje, dia do gari, hein? A sua excelência, o gari, ó. A esta classe guerreira, né? Faço questão, sim, ó, de bater palmas para todos eles. Sinto-se abraçados, todos os garis aqui de Itabaiana, em nome do Robson Amaral, hein? Ai de nós, sociedade, se não fosse, né, esses profissionais que cuidam, não, com tanto zelo, com tanto carinho da nossa cidade, né, das nossas ruas e por aí vai. Alô, sua excelência gari, você também faz parte do nosso show. Clima gostoso, bota gostoso nisso. Hoje, clima gostoso, né? A madrugada toda aqui, Jesus, em sua infinita bondade, abençoando aqui o Agreste, né? A terra do milagre, a terra de Irmã Dulce, digamos assim, não é? Legal, legal. Itabaiana, seu povo, sua gente. Com certeza que me desculpem a realidade, mas na próxima, se eu tiver esta oportunidade, eu vou pedir a Papai do Céu para que eu nasça nessa terra. Clima gostoso, não é, Flor? Clima gostoso, gostoso, chuvinha, né? Típica já do inverno, inverno já dando sinal. Esse é o nosso Nordeste querido, né? Como diz a outra lá. E Nordeste, cabra da peste, bom. Vinte e dois graus, né? 21, oscilando aí. É legal, friozinho gostoso, a garoa caindo. Seja você muito bem-vindo, tá? Vamos começar assim o programa Músicas que Marcaram Épocas. Aqui comigo, ladeando comigo, né? Dividindo comigo as emoções. A sempre bela Flor no atendimento aqui das ligações. 34-31-42-99, 34-31-42-67. Mensagem de texto, áudio, né? Já começam a chegar. 999-79-1231. Você interagindo com a gente, né, papiando com vocês. E o rádio é isso, não é? 999-79-1231. O nosso código, você de outro estado, é o 079, operadora, claro, de sua preferência. Tá bom? Repito, mensagem de texto, áudio, 999, né, Carolzinha? 79-12. Ah, vai falar em carona, minha irmã. A minha irmã caçula, mas cá pra nós, hein? Tá simplesmente fofa, linda, charmosa. É, se entregou, né? Fiquei sabendo no bom sentido ao estudo, a área da medicina, né, Carol? É enfermagem, não sei bem. Carol, beijo, viu, minha irmã? Sempre atenta às nossas postagens, né? Né, Carolzinha? Carol Santana tem um cheiro de um pai que eu tive aqui em termos de rádio. Muito bem, 7h22, legal. Eu sou Robson Amaral aqui na apresentação, na produção deste programa. Vamos começar o programa, vamos sim, tem muita emoção. Já já a gente traz a nossa enquete do dia. Que história linda também essa de hoje, hein? Legal, vamos começar o programa, vamos. Tem muita estrada, não? A ser percorrida até às 10 da manhã. Desde já, do fundo do meu coração, Agradeço, sim, a tantos quantos se dignam, não? A ouvir aqui a nossa emissora, esta programação particularmente. E a você, ó, você que me para na rua, nos parabeniza pela programação. Sintam-se todos carinhosamente abraçados. Mandar um abraço para essa figura impoluta aqui do folclore, aqui do Agreste. Ele passava aqui de frente à emissora. Ô, Robson Amaral, fica comigo. É uma deixa que eu tenho, né? Até às 10, o Curiba, como é que fala aqui, Curiba, né? Gosto muito desse danado, que vem a ser primo, me parece primo do Milton Son, irmão. Ô, Curica, Furiba, você mora no meu coração, rapaz. Eu paro pra falar com Furiba, é Curica, eu não sei bem o nome dele. Só sei que ele mora no meu coração, ele passa aqui. Mas deu um grito daqueles, ô, Robson Amaral. Fica comigo até as... Bem, vamos começar o programa. 7h23, mudou, né? Eu te pergunto, hein? Onde você andava, hein, gente? Hoje o clima gostoso, né? Típico da música nostálgica desse da Acervo. É o que eu digo, né? Músicas que marcaram épocas. Te convido, assim, a navegarmos juntos nesta nave chamada Saudade, né? Legal, legal? Combinado assim? Fica comigo, não fica? Até as 10? Legal. Eu te pergunto, hein? Onde é que você andava, hein? Aonde você andava quando esta música foi sucesso? Alô? Você se lembra dessa? Robson Amaral. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruí nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Exige beleza, sofisticação e diferencial. Nos momentos dos seus pequenos, eu falei Amor por Balões, trazendo aí uma nova proposta e está presente nas realizações de muitas mamães sertanejas. Mais informações, você fala com Bela Flor. Telefone 98395665. Servimos também cestas de café da manhã. Eu falei Amor por Balões. Nossa Senhora da Glória, Sergipe. JSS Engenharia e Consultoria. Projetos e execução. Projetos hidrossanitários. Rede de distribuição de energia em loteamento e condomínios. Iluminação de praças e avenidas. Rua Benjamin Constant, no centro de Itabaiana, número 194. Telefone 079-99889-0875. Eu disse JSS Engenharia e Consultoria, na pessoa do engenheiro e eletricista, Dr. Jailson, o popular Bola. Robson Amaral. Eu sou um livro aberto sem histórias. Músicas que marcaram épocas. Thank you. Muito bem, chá comigo, é comigo. 7 da manhã, mais 33 minutinhos. Era de Cristo, né? Legal, você ligou o rádio agora. Olha, somos a FM Princesa. Aqui, músicas que marcaram épocas, tá bom? Um verdadeiro acervo nostálgicos, né? Nostálgico. Nas manhãs dominicais de Itabaiana e terra que eu gosto de coração. Eu mesmo, Flor, para dizer que eu continuo aqui, viu? Eu continuo aqui, sim, vivendo a paz desse momento lindo em 99.3. Nossa, que história linda, hein, pessoal? Bota lindo nessa história. Quem me acompanha nas redes sabe, né? Geralmente a partir das quintas, né, a sexta, a gente começa a propagar o que vai acontecer em termos de programação, em termos de músicas que marcaram épocas, particularmente esse programa. Quem tem a rede do Robson Amaral sabe, o Instagram. Enfim, daqui a pouco, pessoal, no Rádio Debate, no Rádio Enquete, antes de mandar um abraço aqui, a sempre bela, elegante, charmosa, a Josiane, né, também deu sinal aqui no Instagram do Robson Amaral, aqui no Santa Mônica, acho que é isso mesmo. Ouvi, né, gente? Bela, bela itabaianense. Bem, eu dizia que daqui a pouco, pessoal, no Rádio Enquete, que história linda, não? Uma história de, como é que eu poderia dizer, fazer o resumo, sem muitas delongas, uma história acima de tudo de superação, de determinação. Mas que história linda desse rapaz, hein? Nossa, rapaz. É, pessoal. Verdade. Pessoal, de cortador, isso mesmo. De cortador de cana. De cortador de cana, a medicina, a médico. Que história, não? De superação, de determinação. Hã? E olha cá pra nós, hein? Eu vou falar baixinho, digamos, para não incomodar os tímpanos de algumas figuras, algumas figurinhas, que tem tudo, gente, no bom sentido, viu que eu digo isso? Tem tudo, tudo, tudo, e não agradecem a Papai do Céu. Repito, de cortador de cana, canavial, isso mesmo. A coceira, a labuta, a madruga, o boia fria. E se superou. E chegou ao UFS, né? A Universidade Federal lá do Pernambuco. Perdão, eu estava aqui em Sergipe, estou aqui em Sergipe. Enfim, chocou no bom sentido, emocionou a terra do frevo, estado do Pernambuco. Parabéns, Sua Excelência, hoje, né? Pode-se dizer médico, o doutor Wellington. Que história linda, gente. Filho de cortador de cana, se supera na dor, na dificuldade, e chega à universidade lá do Pernambuco e se forma em medicina. Que exemplo lindo, não, gente? Repito, reclamamos de tão pouco. Um pai, gente, fazer um resumo aqui, porque o rádio tem que ter esse objetivo, né? Esta clareza. Um pai que queria, gente, digamos, o melhor, não, para um filho. E um filho que queria, sim, uma vida melhor para seu pai. Me emociono, o que não é estranho, quem me acompanha sabe que eu tenho essa veia emotiva, enfim. Já recorri a psicólogos e não tem jeito mudar essa veia minha. É porque eu sei o que é a labuta, sabe? Eu não cheguei, não, muito pelo contrário, como algumas pessoas pensam. Eu não cheguei de elevador. Digo isso com muito orgulho. Eu encho a boca para falar. Foi, ó, honestamente, de degrau em degrau. De degrau em degrau. E cá para nós, sabe? É muito mais gostoso. Você dá mais muito valor. Você dá valor mais à vida. Verdade, lavando pratos também para estudar. Já já vou contar uma história que tem tudo a ver um pouquinho comigo. E veja nessa história, não algo que eu queira me aparecer, muito pelo contrário, que eu não sou dado a essas coisas. Quem me conhece sabe. Apenas para mostrar a você, do outro lado, que está me ouvindo, que nunca desista. Acredite, gente. Acredite no seu sonho. Mesmo que ninguém acredite em você, você, caramba, acredite que é possível a vida mudar em questões de segundos, minutos. É só ter fé e, acima de tudo, fé em você também. História linda, não? História linda desse cortador de cana. Repito, se superou, deixou o canavial e chegou à medicina. Eu vou perguntar daqui a pouco nas ondas da 99. Cá pra nós, hein? Você em algum minuto da vida, assim como eu, já pensou em desistir? Desista não, tá? Acredite nesse amanhã. Mesmo, repito, que ninguém acredite em você, você acredite no seu sonho. Gente, nada vem de graça. Até a fé, você tem que ter fé, mas é verdade. Tá bom? É esse o meu objetivo nesta enquete de hoje. Nunca desista dos seus sonhos. Não se incomode com aqueles muito amiguinho, entre aspas, que pararam no tempo. Que muitas das vezes você recorre a ele e muito amigo, sabe? Às vezes é melhor silenciar, porque muitas das vezes a tua alegria, o teu objetivo incomoda aqueles que pararam no tempo. Não se deixe levar por coisas negativas. A vida é feita assim, de conquistas, perdas. Acredite sim nesse amanhã. Estude. Pode até demorar, mas chega. Certo? Embora que para muitas das vezes, em sua maioria, para algumas pessoas, vão dizer que foi sorte. É o que eles têm a falar da gente. Foi sorte não. E aí eu volto, ó, a bater palmas para o maior ícone da televisão brasileira, o Silvio Santos. Sorte não. 90% de transpiração e 10% de fé. Deus ao doce, ao céu. Verdade, foi em Pernambuco, viu? Você viu? Tira tudo da memória. Incêndio no canavial. Uma deusa ao longe ao sal. E começa outra história. Incêndio no canavial. Apaga tudo bem e o mar. Tira tudo da saber como é doída a história de nós dois. Vai saber como é pesada a nossa cruz e perdoar depois. E como foi pesada, eu que o diga. 7h44, agradecer aqui uma ligação de uma figura impoluta. Que se emocionou com essa história, não sabia até então. Voltou, né, o tempo de estudante, enfim, só quem ralou dá valor. Não falo aqui, viu, pessoal, de quem teve tudo e muitas das vezes se perdeu, não? Em meio a tantas oportunidades, porque o pobre, meu amigo, quando eu falo do pobre é da dificuldade, é pegar ou largar. Eu sou de uma região, todos são sabedores que eu tenho esta veia nordestina, e o nordestino, o sertanejo, ele é muito criativo, né, em tudo que ele fala, em termos de sabedoria popular. E eu sou de um tempo não tão distante, mas tive nele o meu referencial, o meu aconchego, meu cheiro, meu avô, Jason de Rosa, ele dizia uma frase: meu filho, ó, cavalo selado, não passa mais de uma vez na porta. E como tira, viu, Moacir? É, pessoal, nossa enquete, a gente se emociona porque a gente é ser humano, vive, né, a história, enfim. É, nossa enquete de hoje tem tudo a ver, sim, pessoal, com a palavra, né, determinação, superação. Enfim, falo hoje dessa história, né, deste pernambucano. Uma história, digamos assim, de pai e filho, né, que ao mesmo tempo, não, sendo tão fortes, né, usando aí a força, né, de um facão no canavial, se superaram. E o filho, aquela tal história, né, o pai queria o melhor para o seu filho, e esse filho, tão dedicado ao pai, queria tornar a vida dele melhor, enfim, dar uma condição de vida melhor, e chega, pessoal, a medicina, história linda, linda, linda mesmo, de superação, enfim. É, rapaz, uma vida inteira no canavial, hein? Fez questão, sim, ele, hoje, doutor Wellington, né? Formado em medicina, divulgou em suas redes, viralizou no Instagram e emocionou o estado de Pernambuco, enfim. E aonde eu quero chegar hoje? Aonde eu quero chegar? Olha, gente, eu não conheço. Não é dado a mim este privilégio, e eu nem quero. Eu não conheço, muitas das vezes, a sua dor, a sua dificuldade do outro lado. Mas olha, cá para nós, hein? Quando ninguém acreditar em você, você acredita em você. acredite em Deus, acredite nesse amanhã, nunca desista dos seus sonhos, tá? Daqui a pouco eu vou perguntar, fala sério, em algum momento da vida, você já pensou em desistir? Desista não, tá? Acredita nesse amanhã. Me lembrei, eu diria que poucas pessoas tinham essa coragem cidadã em contar o que eu vou contar. Eu podia muito bem aqui, ó, lavar as mãos, vivo hoje outro palco, outra realidade do mundo, mas veja apenas este exemplo, humilde exemplo, do aluno Robson Amaral quando eu estudava, como um meio de incentivar você que está aí do outro lado, tá, pessoal? Eu me lembro sim. Se eu me emocionar, eu vou jogar um BG aqui. Vou tentar falar, né, Flo? Flo tá dizendo aqui, você não vai conseguir falar, eu vou. E eu estudava, como qualquer pessoa que buscava um dia melhor, um sol. Eu tive o privilégio, como tantos outros, de estudar em um dos colégios mais requisitados da capital sergipana, na linha aí do Arquidiocesano, na linha... do Salesiano, do Colégio São José, enfim, São Salvador na época, né? Enfim, onde só estudava filhos de papai, no bom sentido, claro, que tinha condições. Eu vindo de um interior um tanto distante, do sertão, quis o destino de eu conseguir uma bolsa. Naquele período existia, né? Eu não sei se aqui em Itabaiana tinha, não sei bem. Enfim. E eu consegui uma bolsa de estudo e realizava um sonho em estudar no Colégio Jackson de Figueiredo, do casal Benedito e Judito, que se doou, viveu para a pedagogia, a formar gerações e gerações no Colégio Jackson de Figueiredo. Ainda hoje me emociono quando passo por lá e quis o destino, repito, de eu estudar, de eu chegar, mesmo com bolsa. Claro, que era de graça, entre aspas, o governo, né, repassava, enfim. Quem estudou de bolsa sabe do que é ralar, do que é sofrer. E o Colégio Jackson de Figueiredo, naquela época, tinha assim o... Como é que fala, meu? Como é que falou? Ai, Jesus, internato, né? Os internos. A gente não, a gente era externo. E pessoas de Alagoas, de Pernambuco, filhos de papais, claro, que eles não tinham nada a ver, condições, estudavam lá, enfim. E aí nós fazíamos muita amizade. E o professor Benedito e Judite tinha como marco, como princípio educacional, isso era todos os dias, cantar o nosso hino nacional em fila, né? Existia um pátio lá, quem é do Jackson sabe o que eu estou falando. E de um lado os meninos, como é bom, né, recordar o tempo de adolescente, de estudante. E do outro lado, as meninas. Jackson de Figueiredo só tinha flor, em termos de beldade, em termos de beleza. Pense no colégio que tinha gente bonita. Pois bem, e entre um verso e outro do hino nacional, que papai do céu me perdoe, professor Benedito Judite, a gente quebrava o protocolo e... Um piscar de olho para as meninas. Foi a melhor parte do Jackson. Claro, e o estudo, né? E existia, né, às 10 da manhã, o tradicional... Eu vou tentar falar. O tradicional lanche. Eu ganhando pouco, né? O que eu pegava era para estudar, vindo de longe, enfim. Nossa Senhora da Glória era uma dificuldade chegar na Caju naquela época, em todo sentido. E... Existia, é o que eu já disse e vou sempre repetir aqui, não me envergonho em dizer isso, muito pelo contrário. Quando Jesus não vem, né, eu já falei aqui, ele sempre manda assim os dele, e quis o destino de eu conhecer um anjo bom na minha vida, hoje um irmão de jornada, ele que vinha, que era, né, continua sendo, claro. Na época ele era filho de um desembargador, enfim. Tinha uma certa condição financeira. Eu perto dele não chegava. Enfim, e eu confesso, porque eu desafio um estudante vindo do interior naquela época, a não ser, repito, filho de papai, que tem tudo e muitas das vezes se perde, né? Nesse tudo. Eu era o contrário, eu tentava segurar as oportunidades com unhas e dentes. E eu confesso que muitas das vezes faltava assim o do lanche. E estudante, né? Você sabe como é que é. E esse danado, em questão de ética, não vou citar o nome dele, ele sempre no como é que fala, rapaz? No intervalo, né? Entre uma aula e outra, uns 15 minutos. Ele tinha um coração muito bonito. Ele já sei, Robson, você quer o lanche, vá pegar. Ele falava bem assim. E nunca fez cara feia, enfim. E eu lá na minha, caladinho, algumas pessoas também do interior, alguns colegas, eu sei que ele sempre pagava um lanche pra gente e nunca reclamou. E uma dessas vezes, e aí onde eu vou dizer quem tá do outro lado, eu chamo o feito à ordem, como fala um jurista, a sua atenção, sempre existe, né, aquele que se acha a última Coca-Cola do espaço. E entre essas idas e vindas em termos de estudante, e que tem tudo a ver com o doutor Wellington do Canavial, a medicina, um dia, eu vou tentar falar, um dia eu me aproximava e essa figura, entre aspas, a última Coca-Cola, eu escutei bem quando ele disse isso, abre aspas, que cara enjoado esse cara do sertão, todo dia vem pedir lanche. Desculpa aí, pessoal, me emocionei. Pois bem, para completar a linha de raciocínio. E aí ele disse essa frase, eu tinha escutado mais um colega, a gente ficou calado, porque quem precisa se sujeita, né, a realidades. Olhei para ele, fixei bem os olhos nele e olha que ele nunca pagou nenhum copo com alga para a gente. Imagine o lanche, que ele não tinha nada a ver, né? Porque quem pagava era quem tinha condições, enfim, esse colega da gente. E nisso um colega meu do interior piscou o olho, né? Disse, Robson, fala, emende. E sertanejo tem esse defeito. A mãe da gente não queimou a papa, não queimou a nossa língua com a papa quente. Quem é do sertão sabe o que eu estou falando. Eu me lembro sim, como se fosse hoje. Olhei-o bem, olho a olho, frente a frente. Respirei fundo. E aí, até aí, quando eu pensei em responder, aí ele emendou ainda. Disse, caramba, aqui é o colégio. Para mim, eu estou vendo, ele encheu a boca para falar. Aqui é colégio de rico. Aqui é colégio de rico, pobre não estuda aqui. Ah, cara, eu não aguentei, não. Eu olhei para ele e disse, seu amiguinho, amigo, eu até respeito a sua opinião, sim. Eu sei que é um colégio de rico, eu sei que é um colégio que tem estrutura, mas eu também estudo aqui porque eu tenho bolsa, o governo repassa a direção. Não tem problema, eu sei que aqui é um colégio de rico. Um dia eu te respondo, talvez daqui a 4, 5 anos, por que é que eu estou estudando aqui? Simplesmente ele silenciou. Eu fiz ver a ele que a mesma oportunidade que ele tinha, eu também podia ter, e tantos outros. Bastava querer ter oportunidade, porque o que falta na vida da gente são sim as oportunidades. Se fala muito em distribuição de renda nesse país, não? Que nada, falta de oportunidade, gente. Dê oportunidade ao pobre, como se dão muitas das vezes aos apadrinhados desse país, que o pobre chega lá, gente. Moral da história. Depois, cada um buscou os seus objetivos na vida, enfim. E quis o destino numa determinada comarca, cidade, um dia, não vou dizer aonde, claro. Questão de ética. Isso depois ali de 10, 15 anos. Como se papai do céu dissesse: agora chegou sua vez, a lei do retorno. Plantou, colhe, queiramos ou não. Repito, eu nunca vi alguém plantar batata para dar abacaxi, só dá batata. E aí o Brasil, somos conhecedores, vê essa mudança de moeda, essa questão financeira, enfim, que aí não foi o meu desejo. Os pais vieram à falência. Ele não se doou ao estudo, parou num tempo e quis o destino, repito, eu em outra profissão, num determinado plantão que caiu, que coincidiu de eu estar lá. Ele me parece que era motorista, eu não sei bem, desta excelência, digamos assim. E nisso, o horário já tinha ultrapassado, só podia adentrar nesse órgão, claro, com anuência, com autorização minha, já que eu estava no plantão em termos de coordenação, em termos de direção. E eu vi quando alguém pronunciou meu nome, e ele aí me jogou lá para cima, me jogou em Brasília, Rio de Janeiro, enfim. O chamado média, a chamada média. Só que o que ele não sabia, que é onde ele aprendeu malandragem, o Robson Amaral foi expulso. Daí o segurança, se o Robson aqui tá tal, enfim, eu disse, não, fica à vontade. O tratei com respeito, carinhosamente, me abraçou, se emocionou, pediu desculpa. E eu só disse uma palavra a ele: você nunca julgue um ser humano, você nunca diga a alguém que ele não é capaz. Você lembra? Eu não mandei recado, não. Só disse a ele uma coisa: lembre-se, assim como você é filho de Deus, eu também era. Lembra-se de uma frase que tu me disseste um dia, que o Jackson de Figueiredo era colégio de rico. Só eu estou aqui hoje, graças a Deus primeiramente, a minha família e ao colégio Jackson de Figueiredo, graças ao meu estudo. O canavial é vida, tão bonita vai e vem, e vem, e vem. Incêndio do canavial apaga tudo bem e o mar. Tudo dá

Muito bem, vida que segue, é a vida, né? Com seus prós, seus contras, né? A gente ligando aqui, ó, se emocionou com a história. Mas foi verdade, pessoal. Mas o bom da vida é a gente rir de tudo um dia, né? Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. 8:11, vida que segue, músicas que marcaram a época. Já tem gente, né, Flu, pela ordem, querendo papear com a gente. Legal, motivo de honra, de satisfação. Deixa-me ver se eu plugo aqui o sinal. Alô, bom dia, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, eu falo com quem? Jamison. O senhor fala aqui da onde, irmão? Aqui de Itabaiana mesmo. Ô, seu Jamison, é natural aqui de Itabaiana? Sim. Ah, da terra aqui do Zezinho Queiroz, né? Me diz uma coisa, a programação vai pra quem, irmão? Todos os ouvintes, meu. Tá gostando da programação? Sim. Fica com Jesus, tá bom? Queria pedir uma música. Pois não, meu irmão, fica à vontade. Latino-americano de Belfior. Olha, rapaz, que música. Nossa, rapaz, você foi no... Você agora bateu forte, viu? Tem bom gosto. Me diz uma coisa, irmão. Teu nome é Jamison, como é que fala? É. Me diz uma coisa, em sua vida, em algum momento, você já pensou em desistir? Já. É a vida, né, irmão? Vai, botar Deus na frente. Né? Gosto. Olha que palavra linda você falou, colocar sempre Deus na frente. É sempre bom, e sempre é bom acreditar nesse amanhã, né, irmão? Isso. Fica com... Você fala de onde aqui, desse eixo aqui do Agreste? Oi. Você fala de onde aqui, de Itabaiana? Próximo centro mesmo. Ouvindo a FM Princesa, não é? É. Fica com o Robson Amaral até as 10, tá bom? Beleza. Fica com Jesus. Muito bem, 8:08, se deixar aqui as ligações, vamos sim, papial, aqui é prioridade sim para o público. Alô, você, bom dia. Bom dia, um tempinho, né, que a Ramona, ela, hoje Maria dos Reis, né, Ramona Reis. Né? É a Ramona? Lógico, a Ramona Maria dos Reis, né, porque eu estou em casa, mas minha filha fica massa. Seja você muito bem-vindo, se posiciona melhor aí para o teu áudio, para a tua voz ficar legal, às 8:14. Melhorou. Agora sim, melhorou sim, viu? Então, meu filho, um bom dia. Nunca mais eu liguei hoje, mas todos os domingos eu estou lhe ouvindo. Todos os domingos eu estou lhe ouvindo. Mas hoje, essa pergunta é tão maravilhosa, porque a gente nunca deixa de criar e ter fé no Criador do céu e da terra, que já tem o nome, Criador do céu e da terra, que é Jesus Cristo. Eu sou devota do Pai Eterno, o Divino Espírito Santo. Toda noite eu tomo a benta e ouço na TV. Então, meu filho, quem tem seu sonho como eu, você, jamais vai desistir, porque Deus nunca vai abandonar a sua mãezinha. Só que a gente é quem abandona, não é Deus que abandona a gente. Gostei, Ramona, gostei. Tá cortando, né, filho? Agora tua voz ficou audível. Ô, Ramona. Oi. Cara de pau, né, rapaz? Aqui é colégio de rico, bem assim, rapaz. Um dia eu te mostro porque é que eu tô aqui. Só que eu respondia de outra maneira. Eu não respondia da sua maneira tão calma. Na mesma hora eu despejava. Eu dizia, olha, o tanto que eu tenho, que você tem chance, eu tenho. Porque o seu pai é o mesmo meu. Porque Deus é poderoso, é criador dos céus da terra. Nunca julgue o próximo, porque um dia você pode cair. Que Deus olha para todos nós. Eu tinha dito isso. Tá certo, Ramona. Eu tava com Jesus na hora, não era? Precisava agressão. Precisava, sim, umas palavras, o nome de Deus. Não precisa alterar. É porque cada quem tem o seu modo de falar, não é? Verdade. Ô, Ramona, me diz uma coisa. Em algum momento da tua vida, olhando um pouco, eu coloquei apenas essa humilde história minha como referencial, porque eu perto desse cortador de cana, eu devo muito a Jesus, enfim, que se tornou médico. No seu dia a dia, em algum momento da vida, você já pensou em desistir dela, dos seus sonhos? Jamais. Jamais. Ramona, tenta se posicionar melhor aí. É um carro de som que tá passando agora na frente da minha porta. Então, jamais eu vou desistir dos meus sonhos, de todos os meus sonhos. E eu vou conseguir, porque eu criei em Deus, em Jesus Cristo, Nossa Senhora da Aparecida. Jamais, que é a padroeira do Brasil, a nossa mãezinha. A sua devota é Nossa Senhora Aparecida, é? Ó, na minha casa tem Nossa Senhora da Aparecida, benzida, a irmãzinha Dulce e o Pai Eterno com o bracinho aberto e a Bíblia, que eu já tenho de muitos anos. É, capricho, 17, 19 e 14. Tá aqui abertinha, com o terço em cima dela. Jamais eu vou desistir. Gostei, Ramona, gostei mesmo, viu? Sim, aquela canção... Zezé e Luciano, tudo vai dar certo. No, Ramona, você tem um bom gosto, viu? Lógico. Cada volta que a gente dá é um recomeço. Já fala na canção. Cada passo que a gente dá é um recomeço. Eu amo meu pai, eu tenho orgulho. Eu tenho uma... Eu não tenho nem palavra pra falar. Ô, Ramona. Oi. Ramona, eu vou falar baixinho. Para que a oposição não escute a gente. Às 8h17. Ô, Ramona, eu já ia recorrer aos bons préstimos de sua excelência, o advogado, o nosso concessionário maior, ia subestabelecer para ele uma procuração minha, para ele entrar com uma petição na justiça, reclamando o Alex Henrique e o outro rapaz lá da Corrimã. Você gosta muito, porque você só falava no programa, me deixou sozinho, não foi, rapaz, hein? Não, mas agora eu tô junto. Você diz aí ao Pereira, viu, grande profissional, de parabéns o rádio de Itabaiana. Pereira é um babinho. Epa, calma, aí é com você. E escuta só, eu já tava com ciúme de Pereira e de Alex, você me deixou mesmo, viu? Não, eu tô irresponsável. Eu sei que você fala com o coração, isso eu sei, eu conheço já um pouco da história de vocês aí. Você sabe que eles são todos meus amigos, e eu e ele... Eu posso lhe formular uma pergunta? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Pereira Santos e o Alex. Me diz uma coisa, se você de repente fosse passear na praça de evento e tivesse assim maçãs do amor, a quem você daria o primeiro pedaço, a Pereira ou o Alex? É, pare bem, eles dando farinha do mesmo saco. Eu dividia para um ficar com veneninho, com raiva. Isso é que é amor. ô Ramona, fica com o Robson Amaral até as 10, você fica? Eu tava pensando, aqui é para marcar o coração deles dois. Ô Ramona, fica com o Robson Amaral até as 10, você fica? Fico. Meu filho, deixa eu faltar um negocinho, olha. Pereira e Alex sabe que tu é brincando, né? O que eu tô dizendo com eles dois é brincadeira, né? Todo mundo sabe, né? Com certeza, rapaz. Então, porque a chefe dele é a minha e nós é tudo um grupo só. Jamais a gente vai ter raiva de um do outro. Eu tô aí brincando e o povo gosta da minha brincadeira com eles dois. Você diz, Alex, aí ao Pereira, que um dia eu vou ter o nome que eles têm no rádio, tá bom? Graças a Deus que você também tem, meu filho. Ó, nunca, nunca deixe de criar no Criador. É, já tem o nome, Criador do Céu. Ô Ramona, para descontrair um pouco, para acabar essa emotividade minha, e verdade, e dizer a esse colega meu, muito colega, que Colégio Jacques de Figueiredo Pop também estuda, né? Conversando com você, o seu programa, o programa de Alex Henrique, Pereira, você sabe que todos vocês são meus amigos. E tudo que a Ramona fala é tudo brincadeira e o povo gosta da Ramona, que ela gosta. O povo já gosta que eu, Pereira e Alex ficam assim com essa brincadeira. O povo adora. Não vê não como o povo fica rindo. Alex, Ramona, fica com Deus. Tá certo, meu filho. Não esqueça da canção não, se você puder passar, viu? Vai dar tudo certo. Já deu certo. Já deu certo. Tchau, meu filho. Eu vou ficar até o final. Não se preocupe. Tá certo, filho. Tchau. Muito bem. 8h21, legal. Até às 10, músicas que marcaram épocas. Você ligou o rádio agora, foi, olha, eu sou Robson Amaral. Esta é FM Princesa, até as 10, tem músicas que marcaram épocas e este é o Rádio Debate, né? A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente. A tradicional Tribuna Livre, né? Do Rádio Dominical aqui no Agreste, dessa Ramona, de Itabaiana. Manda um abraço aqui a Cleane, né? Tá no circuito, na sintonia, palavras bonitas. Deixa eu ver se eu plugo aqui o áudiozinho dela. Muito grato, muito agradecido, Cleane. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Duelo musical. Duelo. Dicen que la distancia es el olvido. Yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu... Ufa, ufa, que melodia, tem um cheiro de alguém. Da nossa coordenadora em 99.3, né? Esta realmente veste a camisa dessa empresa, viu? É, a Jailza continua, né? No páreo. Bela música, disputando aí com o nosso diretor em 99, Sua Excelência Jairton. É. Alô. Ai, se esse olhar falasse, se esse olhar falasse, falava mais que mil bocas. Boca que um dia, né? Eu amei e gostei. 8h23, tá aí a música, né? Uma das lindas também do Roberto Emoções. Deixa eu me ver aqui o placar aqui. É, parcial, né? Primeira parte, dia 2, salvo engano, a Jailza 3-1. Último domingo. 4-2, aí você soma, é, resultado parcial, 3-4, é, rapaz, 7-3, né? Jailza continua na frente, você ligando, você participando do duelo musical. E aí, na sua opinião, eu só pergunto, hein? Eu só pergunto, a mais bela de todas, La Barca ou Emoções? Eu sei, já sofri. Mas não deixo de amar, se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Bem, eu mesmo, Robson Amaral, aí você que é muito mais importante, já comigo, Pode cruzar para o peito que eu prometo jogar lá na gorduchinha. Legal, 8h26, mudou, 8h27, as pessoas ligando, interagindo com a gente via 9979-1231, 3431-4299, 3431-4267. Caiu a ligação? É só restabelecer o contato, né? Linhas liberadas, caíram as ligações? Legal. 3431-4299, de novo liberado. Bom, eu tenho ela mesmo, deixa eu ver se eu plugo o sinal. Eu gosto muito dessa menina, com muito respeito, viu? A menina doce, um encanto de pessoa. Deixa eu ver se eu plugo aqui, né, Flor, pela ordem, né? Legal. Deixa-me ver aqui, ver se eu consigo ouvi-la. Como diz o outro lá, olha a concordância, Robson Amaral. Como dizia o Tim Maia, olha o retorno. Estamos passando dias difíceis, meu amigo. Todo mundo anda com o coração a mil. A cabeça também, o que a gente precisa é de Jesus, né? Que ele nos governe, nos comande. E que a gente nunca perca a fé de dias melhores. Não é verdade? Um abraço, sua amiga. Eu tô sempre na escuta, viu? Muito bem, 8h28, assim, já ia esquecer. Beijo, Cleano, com muito respeito, esse beijo, viu, no teu coração. Obrigado, segundo ela mudou e gostou. Tá na mesma família, né, Cleano, só mudou de uma pra outra. Ai, Robson Amaral, eu mudei e gostei, eu agradeço, 8h29. Assim, rapaz, sim, como diz uma colega minha, sim, é para minha alegria, para minha satisfação. Daqui a pouco, sim, uma singela homenagem, né? É a ele mesmo, o galã da década de 70, arrasava corações, hein? É, ele roubava a cena, verdade, eu me lembro, sim, eu criança, adolescente, né? Ele roubava a cena quando passava. Tinha que ser ele, né? Sua Excelência Djalci Amaral. Olha, fiquei sabendo agora, rapaz. É, emplacando aí, posso falar porque é homem, né? Ah, sexo masculino não se dá, a idade, claro, das mulheres. Isso o bom figurino manda, né? Pede. Depois dos 15, não se diz a idade de uma mulher, mas homem. Enfim, esse referencial. Em termos de família Amaral, querido por todos nós, e bota querido nisso, viu? Escreveu sim sua história de sabedoria e foi embora para Aracaju. Isso, diria eu, não sou nenhum poeta, diria eu, isso é dado, né? Isso é dado aos grandes homens. Vem, deixa sua marca de sabedoria e segue o caminho. Ei, doutor, o Amaral da Tereza, da Brumar, que fala, né, aí, para os mais recém-chegados aí na Grande Aracaju, na Praça da Imprensa, salvo engano. Repito, a família hoje feliz, e bota felicidade nisso. Querido Djalci Amaral, o doutor, eu acho que nem ele mesmo tem noção do alcance dele como ser humano, como sangue, como pessoa. Tenho certeza que tio Aldon Amaral, tia Júlia, lá no céu, ó, referenciando o ícone da família. O Darcy não vai ficar com ciúme, não. Enfim, mas cá pra nós, é sim o gente boa, o gente fina, o doutor. O Amaral da Tereza, né, da empresária Tereza e da Brumar em Aracaju, como ele carinhosamente é conhecido. E em nome, né, já que eu estou falando, em nome sim de todos os seus familiares, esposa, filhos, netos, salvo engano, cinco netinhos, né? Tem a Julinha Amaral, o Bruno Amaral Filho, eu não conheço bem os outros, exceto uma vez que eu vi rapidinho lá no shopping, não sei se é do Marcelo ou é do outro. Enfim, a família referenciando hoje. Hoje o dia vai ser pequeno para tanta felicidade. Doutor que tem esta pegada do sertão, e uma das coisas que eu acho mais lindo nele é que ele não nega as suas origens, independente do palco, do espaço que ostenta, nunca negou as suas origens sertanejas. Repito, era assim, o galã da década de 70 em Nossa Senhora da Glória. E que diga as... Como é que eu poderia falar? Eu sou muito de criar na hora. Eu acho que meu programa tem esse diferencial, porque eu não copio nada. Deixo, ó, fluir. Hã? Verdade, tenho sim essa ligação ao pai. É, mas é verdade, viu, Flor? Eu diria que as, entre aspas, Julietas, digamos assim, da época, as inamoradas. A Tereza não vai ficar dodói, não. Eu apenas estou falando uma verdade. E verdade, só existe um. Ela não é minha, não é sua. Ela é a verdade. Ele arrasava assim corações. É, as Julietas da época, segundo elas, algumas confidências, me contavam, entre aspas. Ó, Samara, o doutor tem um perfume único. Eu digo, aí complicou. Enfim, querido por todos nós, bota querido nisso, que Jesus, que Papai do Céu viu o Djalci Amaral, o doutor, eu como primo pobre da família, tá puxando na minha orelha agora, você não tem noção, cara, do quanto tu és querido por todos nós, seus filhos, o doutor Bruno Amaral, de modo especial, a tua nora, né? Eu diria, eu, abre aspas, palavras suas, você não me pediu segredo, a filha que você não teve, a doutora, a notável, bela, charmosa, elegante, digo isso com muito respeito, a mãe, esposa, a doutora Shirley de Amaral, psicóloga, né? Você não tem noção, cara, como esta criatura gosta de você. Não são palavras, não. É um sentimento. Enfim, que Jesus, viu, doutor? Ô, galã da década de 70. Todo mundo feliz hoje, viu? Pedindo a Papai do Céu só uma coisa. Porque o restante, sabe, doutor? Você já conseguiu. Agora, doutor, no teu momento, na tua vida, no teu palco, é viver esse momento. É viver o hoje. O amanhã é essa interrogação. Parabéns pelo primo que tu és, pelo filho que tu foste um dia, enfim, esposo, exemplo de vô. Ei, cara, você não tem noção como a família Amaral te quer bem. Repito, agora, nesse momento, é a gente viver. É a gente viver o intervalo da vida. Porque o que é a vida, se não um grande intervalo? O ontem já passou. O amanhã é essa interrogação. Mas hoje é presente do céu. Emplacando aí, repito, 7.3. Ei, doutor. Olha só um pouquinho, viu? Cara legal. Ô, vida boa. É, olha o retrovisor da tua vida. Veja aí, cara, quantas coisas Papai do Céu já te deu. Uma família linda, né? Filhos formados que te amam de coração. Noras, netos. Ei, cara, isso é que vale na vida. É a certeza do dever cumprido. E cá pra nós, hein, cara? Neste palco, tu foste e continua sendo um grande ator, no bom sentido. Soube ser doutor, soube ser Amaral para cada palco, né? Se rendeu um dia a empresária baiana aos olhos bonitos da Tereza, e aí continuou a história dele. Enfim, que papai do céu, doutor, você bem sabe, não são palavras, é um sentimento. Eu só peço uma coisa a Deus, não eu, todos os seus, todos os que lhe são caros, que te deixe muito mais tempo aqui para a gente saborear, se deliciar das tuas brincadeiras, enfim, do teu sorriso, do teu cheiro como ser humano, do teu exemplo, que viveu e vive única e exclusivamente para a tua família. Viu, ô cara legal, ô galã da década de 70. Estou trazendo muitos abraços das Julietas, que um dia parava, como diz na história, diz lá em Nossa Senhora da Glória, na rua de cima, na Avenida 7 de Setembro, a rua do Banco do Brasil, como falam, né? Parava para ver o galã da década de 70 passar. Repito, arrasava corações. É hora do tintim. Não, tintim não. É hora de um champanhe. Cara, a tua música, essa será eternizada em nossos corações. E essa música, cara, tem o teu cheiro. Via. Lo so Você se lembra dessa? Bruna Patia. Aquela vez que o amor nasceu pra nós, eu não sei o que fazer, só quero te querer na minha vida e em mim, porque te amo agora. Para mim é feita só de você. Vem, não deixe pra depois. O mundo é de nós dois. Te amo eternamente. Não, eu nunca tive alguém. É grande o teu valor. Não quero te perder, não. Quem sabe o teu orgulho vai. Levaro você pra longe, mas veja nos meus olhos que eu te amo. Quem sabe o meu orgulho vai. Levaro você pra longe, mas veja nos meus olhos que eu te amo. Aberto sem história. histórias. Eu quero te dar. E ainda não sabes, eu quero te tanto, terra do meu pai. Quero as tuas viveiras, que me faz lembrar os teus olhos tristes. Deixa-me chorar. Porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Tenho morriña, tenho saudade, tenho morriña, tenho saudade. Porque estoy lejos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares. Músicas que marcaram épocas. chá comigo, chá comigo, é comigo mesmo. 8h52, 8h53, mudou o clima gostoso aqui. O agreste de Itabaiana, como diz lá no sertão, né? O torozinho caindo, Jesus em sua infinita bondade, abençoando aqui, abençoando a cidade de Itabaiana aqui no Agreste, a terra de José Queiroz da Costa. Bem, bem, as ligações não param, pela ordem aqui, vamos lá, o telefone aqui. Eita, vamos sim, prioridade para o público, deixa me ver aqui, né? Falou pela ordem convencional, esse aqui é o convencional, vamos sim, motivo de honra, a prioridade é para o público. Bom dia. Bom dia. Eu, Robson Amaral, aí quem? Dia Gilando da Lagoa Seca. Figura impoluta do folclore. do folclore da Macambira. Ô, Gileno. Opa. Gileno. Chove bonito aí nesse eixo, não é? Rapaz, chove na viu? Jesus é bom, né, Gileno? Rapaz, é bom demais. A gente aqui só sabe reclamar, né? E pedir a ele, né, Gileno? É verdade, Robson. É isso mesmo. Gileno, me diz uma coisa. Você que já passou dos 15 anos, sim, e para o senhor eu tiro esse chapéu, em sinal de respeito, de vivência, eu perto do senhor sou uma criança. Gileno, em algum momento de sua vida, o senhor já pensou em desistir? Como é que é? Em algum momento de sua vida, o senhor já pensou em desistir dela? Não, de maneira nenhuma, Robson. De maneira nenhuma. Entendeu? Gostei, Gileno. É, quanto mais dias se passam, mais eu tenho vontade de viver e lutar na vida, viu? Que palavra. Repita essa frase, essa deixa. É, rapaz, de viver e lutar na vida, né, rapaz? É aí onde faz a diferença, né, o lutar, o acreditar nesse amanhã. É, tranquilamente, Robson. Gileno. Todos os ouvintes da sua, do programa, eu, sabe? É sucesso que marcaram a época, né? Entendeu? Yes, my doctor. E eu quero uma música aí, é a Rosa. Beleza da Rosa? Beleza da Rosa, é. A quem você vai doar esta Rosa? Essa moçada aqui da Lagoa Seca. Gileno, só pra descontrair, Gileno, tá me ouvindo? Mas aí, não cabe bem, uma música romântica que fala de sentimento, você dedicar uma rosa a homem, não combina, né, Gileno? Não, não dá certo. Eu tô brincando, eu sei que é sinal de respeito, de amizade, eu vou trocar assim o Zé Ribeiro, viu? Tranquilo, viu, Raul? E a moçada aqui não passou programa aqui, viu? É o Bandeirante, entendeu? É o Zé de Regis, amigo velho. E essa moçada toda da Lagoa Seca, viu? Gileno, posso te pedir um favor? Pode sim. Fica com o Robson Amaral até as 10 aí na Macambira, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Valeu. Felicidade e tchau. Já comigo, Macambira, também na sintonia, turma do Brito, você aí em São Domingos, é a terra da farinha que fala, né? Legal, lá, será que temos ouvintes lá em São Domingos? Não sei. Eu tava pensando aqui em outra coisa. A mente é rápida, é impressionante. 8h56. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui, muito me honra, muito me gusta, como diz uma colega minha. A ser agraciado com tão nobre sintonia, familiares do jurista doutor Olivier Chagas, sempre que pode, né? Tá na sintonia, muito me honra, me sinto muito honrado mesmo, abraçando o doutor Olivier Chagas, esse notável jurista, político também, né? Enfim, sinto-se abraçado. Todos que têm o cheiro dele, aí eu falo, o cheiro é no sentido sangue, família. Repito, tá lá com a família, ouvindo a gente, aprendo muito com este homem, com este PhD na área jurídica, Sua Excelência, Olivier Chagas. E para não dizer que eu não falei das flores, recebi um recadinho há muito, eu pequei, né? Acabei esquecendo, enfim. Um amante, digamos, do bom rádio, do rádio nostálgico, ele que basicamente vive também só para sua família, do interior para sua casa, da casa para o terreno. Mas, rapaz, não sabia. A mágica do rádio. Vamos lá, vamos ao Velho Monte, né? É, Monte Alegre, a terra que me viu nascer. Sou, sim, de lá, com muito orgulho. É, o Oscar. Como é que fala? O Oscar do tio Zeca Baixa Verde em memória. Manda um abraço pra Maria. Hein, Maria? Ô Osmar, rapaz. Eu tava no Oscar, que é um colega meu, tava ouvindo rádio agora. Oscar, um abraço pra você também. Ô Osmar, muito agradecido, rapaz. Muito me honra em saber que você tira um tempinho, dia de hoje, pra ouvir aqui o Conterrâneo, né? O Osmar basicamente me viu num colo, para não dizer na barriga de minha mãe, né? O Osmar aí do tio Zeca Baixa Verde em memória. Muito agradecido, viu, Osmar? Me senti muito honrado em receber esse recado. Me senti muito honrado mesmo, né? Ele se lembrando aí no tempo que carregou Maria. E, rapaz, um abraço aí para sua família, viu? O seu danado, você mora no meu coração. Um abraço aí ao José Augusto, primo, ao Edivan, familiares aí, a Selma, do Tizeca Baixa Verde em memória. A sintonia, viu? Tem bom gosto, tem bom gosto. Repito, mesmo tardiamente, mas o que vale é a lembrança. Enfim, viu, Osmar, do Tizeca Baixa Verde em memória, como ele é conhecido. Muito agradecido, tá, Osmar? Que Jesus, que Papai do Céu continue te iluminando, te dando saúde, né? É, cadê Maria, Osmar? Cadê? Sessão, abraço, pra não dizer que eu não falei das flores, agradeço sim de coração, né, Flor? A Flor tá me pedindo aqui. Caiu a ligação? É só restabelecer o contato, tá, pessoal? 3431-4299, 3431-4267, né? Legal, legal. Ou mensagem de texto, áudio, 9979-1231. Manda um abraço aqui a este homem de bem, é, seu Zequinha aqui, na rua do Colégio Dom Bosco, na avenida aqui, né? Seu Zequinha, o senhor mora no meu coração e não paga aluguel, viu? A Sheila, ouvindo a gente lá na Grande Aracaju, pela ordem aqui, é Dona Vânia Silva, né? Aqui no bairro da Torre, casal Muá e Edinha, um pé de uma só programação. Tem mais gente aqui, a dialista Ginaldo Joaquim, lá no sertão, ouvindo a gente. É, rapaz... A sempre bela, a senhora Lucinha Costa, a Ramona já falou com a gente, tem mais gente bonita aqui, viu? Pela ordem aqui, deixa-me ver aqui, legal, legal. Casal Gildete e Ayrton, né, na sintonia, muito grato, muito agradecido. Zé Ailton, rapaz, não esqueci de você não, aí no Alto Sertão de Nossa Senhora da Glória, ouvindo também aqui a 99... Ponto 3. Legal, legal, legal. Tem mais gente bonita papiando, vindo a gente aqui. Pela ordem, deixa-me ver aqui. É, os motáxis também na sintonia. Ah, rapaz, manda um abraço aqui para o Acrísio. E sabendo que ele mudou, né? Apagou mais uma velinha. Acrísio e os seus nove anéis do Paraguai. Esse é a Cris, eu aprendo com esse danado. A Cris, ó, você mora no meu coração, viu? E não paga aluguel, tá bom, a Cris? Que Papai do Céu te ilumine, te dê muitos anos de vida, viu, a Cris? Olha, eu sei de coisa desse danado que é bom até ficar com ela. A Cris, que bom saber, rapaz. Você mudou também, foi a Cris? A Cris, você mudou de sintonia, foi a Cris? Eu não digo nada. Aí ele me encontra na rua, assim, mas tá na mesma família. Tá... O que, rapaz, a mágica do rádio, né? Com certeza, a mágica do rádio. Vamos tentar fazer a ponte, sim. Pessoal, daqui a pouco é a mágica do rádio, né? É o que eu digo sempre, com a chegada da internet, o rádio se propagou muito, mas muito, além de visas, fronteiras. Enfim, estamos chegando, pessoal, para minha alegria, para minha satisfação, claro, via internet. Como é que fala mesmo? Lagoa do Rato, a antiga Lagoa do Rato, a Socorro, atual, como é que é, Flor? Atual Fronteiras, no Piauí. Que benção de Deus, hein, rapaz? Ah, sim, sei da história, sim. Vamos tentar fazer a ponte, trazer um pouco da sabedoria dele, porque o rádio é isso. Nós não somos dono da verdade. A gente aprende com o ouvinte aprende com a gente, e aí o barco segue legal. O mundo, gente, é uma orquestra. Uma peça precisa da outra, não é? E assim segue o ritmo, as águas do riacho, chamado vida. Vamos tentar fazer a ponte, sim, trazer um pouco da sabedoria. Olha cá pra nós, viu, Flor? Eu já vi alguém apaixonado por rádio, igual esse danado. Eu deu dó, veio vi, deu dó. Vou aprender muito com a sabedoria dele. Espaço aberto, sim. A gente vai um break, porque a frequência modulada é o break. Eu venho de uma geração. Vamos aos comerciais, por favor. É o break, tem que falar bonito, né? 9:03, daqui a pouco, pessoal, eu vou até Fronteiras, lá no Piauí, falar com a enciclopédia do rádio. Esse é danado, viu? Esse tem bagagem, eu vou aprender muito com ele, sim. Vamos falar, sim, pessoal, da atual realidade, do atual contexto das comunicações, e sabendo, né? Mais de 1.700 emissoras já AM migrando aí para o FM. E eu vou falar daqui a pouco, e atenção, e você que é apaixonado por rádio, assim como eu, ouvinte também, vamos falar aí sobre a migração do rádio AM, da amplitude modulada para a frequência modulada. O governo já se fala aí no FM, na frequência estendida da FM. Daqui a pouco, com riqueza de detalhes, eu trago esta realidade para minha alegria, repito. Vou falar sim, querendo Deus, oxalá que a comunicação deixe com ele mesmo. Confirmou o nome? Ian José. É um apaixonado pelo rádio, né? Vamos falar sim sobre a faixa estendida do FM, a doravante, né? Enfim, eu vou, repito, até Fronteiras, no Piauí, já, lá naquele eixo, né? Já na divisa entre o Ceará. Enfim, daqui a pouco, sai daí não, eu vou um break, retorno já já. Amor por balões. Para quem exige beleza, sofisticação e diferencial. Nos momentos dos seus pequenos. Eu falei amor por balões. Trazendo aí uma nova proposta. E está presente nas realizações de muitas mamães sertanejas. Mais informações, você fala com Bela Flor. Telefone 98395665. Servimos também cestas de café da manhã. Eu falei amor por balões. Nossa Senhora da Glória, Sergipe. JSS Engenharia e Consultoria. Projetos e execução. Projetos hidrossanitários. Rede de distribuição de energia em loteamento e condomínios. Iluminação de praças e avenidas. Rua Benjamin Constant, no centro de Itabaiana, número 194. Telefone 079-99889-0875. Eu disse JSS Engenharia e Consultoria, na pessoa do engenheiro e eletricista, Dr. Jailson, o popular Bola. aberto sem histórias. Músicas que marcaram épocas. Você se lembra dessa? Onde eu um dia deixei presa minha alma por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista de cor morena, boca pequena e olhar trocista. Ai, que me mentia, mas que eu adorava tanto, amor que o vento com lamento levou consigo, mas que ainda agora, toda hora, trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais do vestido cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa, da guitarra soluçar. Tenho medo que esta paixão

de Sergipe, aqui no Nordeste, né? Legal, 99.3, uma emissora que tem um cheiro do Zezinho Queiroz Costa, filho. Ordem, Flor, pela ordem, vamos lá, ligeirinho aqui, vamos lá, ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. É, bem, pessoal, conforme prometido, né? Conseguiu fazer a ponte? Conseguiu fazer a ponte? Legal, legal, legal. Bom, é o que eu digo, antes de eu mandar um abraço aqui, recebendo a visita aqui rapidinho. E a chuva continua caindo, né? E domingo gostoso aqui no Agreste de Itabaiana, né? É, chovendo legal, legal, legal, hein? Aí você ligado na nossa programação. Manda um abraço aqui a esta voz bonita, rapaz, aqui do rádio de Sergipe, né? Ah, da 99.3. Voz educada ao extremo. Eu sou apaixonado pela voz dele, Alex. O Alex, né, fez questão de dar um pulinho aqui rapidinho, se protegendo da chuva, queimando gordura em plena chuva, né, Alex? É, o Alex que tá aqui de segunda a sábado, né? É, interagindo com vocês, fazendo aquele rádio legal, sempre à noite. Uma delícia aquela programação dele à noite. Pelo dia não tenho tempo, porque basicamente eu vivo fora de Itabaiana, mas à noite quando eu tenho um tempinho, ou em casa, ou mesmo via internet. Né, Alex, muita luz na tua caminhada, viu? Brilhante profissional. E agradece a Papai do Céu a tua voz. Talento você tem para dar e para vender. Deixa eu atender aqui rapidinho. Bom dia. Bom dia. Eu aqui na rádio do Zezinho Queiroz. Aí quem? Cida. Quem? Cida. De onde? Daqui de Itabaiana. Opa, dona Cida, seja a senhora muito bem-vinda, tá bom? Muito bom. Ouvindo a gente desde que hora? Nossa, é muita paciência. Diz aí, a programação vai pra quem? Para todos os ouvintes que estiver ouvindo. Posso eu, pedir? Eu escutei tua história que eu tava te contando aí. Aham. Eu escutei, eu gostei daquela mensagem que você tava falando aí de quando você estudava. Ah, foi verdade mesmo, viu, minha irmã? É, mas as pessoas acham que o mundo só gira em torno de um só, né? O sol brilha pra todo mundo, né? Gostei da senhora. Quem não tem hoje, mas amanhã pode ter. Deus é um só. E o engraçado, dona Cida, já que a senhora tocou nesse assunto, é, eu não sou... Não, é Dida. Dida, eu não sou nenhum referencial, apenas eu peguei carona na história do médico lá do Pernambuco. O bonito da vida é que existe o amanhã, né? É. E quis o destino, um dia ele me humilhou. E depois de tanto tempo ele precisou, enfim, vida que segue, eu o servi carinhosamente. Claro que eu tinha que retratar e só disse a ele a frase que eu vou repetir, repetiria sempre, que colégio de rico, pobre também estuda quando quer estudar. E tem tanta gente que é formado, é médico, é doutor, estudou em escola pública, né? Com certeza. Eu mesmo tenho um sobrinho que ele estudou na escola, é professor, estudou na escola pública. Tem um que é engenheiro da Petrobras e estudou em escola pública. Mas tem gente que vai para o colégio particular, só que, né, pode humilhar as pessoas. Eu também estudei, já ganhei bolsa, já estudei em Dona Helena. Mas nunca me humilharam não, graças a Deus. Mas os humilhados serão exaltados, né? Foi o meu caso. É, graças a Deus, Deus deu uma luz, né? Verdade, minha irmã. Olha, vai para quem a programação... Para todos os ouvintes, eu gostaria de pedir uma música. Pois não, minha irmã. Só oferecer a todos os professores, ao mestre com carinho. Nossa, tem meu gosto, viu? Eu ofereço uma pessoa muito especial, a Tereza Cristina, que foi professora minha. É uma pessoa 10. Legal. Tá bom? Fica com o Robson Amaral até as 10, tá bom? Tá bom, Robson Amaral e Ed Ferreira. Eu vou dizer ao Ed, viu? Grande profissional, tá bom? Tá bom, tá, tchau. Fica na paz. Bem, rapidinho, eu deixo Itabaiana. Epa! Eu deixo Itabaiana e, para minha alegria, para minha satisfação, eu vou atravessar divisas. Uns falam fronteiras, outros divisas. Enfim, é o que eu digo, é a mágica do rádio. É por isso que o rádio é assim, esse oxigênio, essa água que eu bebo, que eu respiro. Eu sou apaixonado pelo rádio, por isso. Jamais poderia imaginar que um dia eu fosse falar para Piauí em fronteiras, né? Vamos longe agora. vou para longe, lá na divisa, naquele eixo, salvo engano, já próximo ali ao Ceará. Um apaixonado, um intelectual, tá desde as 7 da manhã ouvindo a gente. Eu descobri em redes sociais, me apaixonei por ele em termos de inteligência. Enfim, e o rádio é isso. Para minha alegria, para minha satisfação, eu deixo Sergipe e vou até ao estado do Piauí, capital, salvo engano, Teresina. Vou até o interior, lá em Fronteiras, na divisa ali, já próximo ao Ceará. Para minha alegria, para minha satisfação, eu tô aqui plugado, né, Flor? Conseguiu? Tô aqui plugado com ele. É, o homem da enciclopédia sabe tudo do rádio. Do rádio. Alô, excelência, bom dia. Bom dia, Robson. Tá me ouvindo direitinho? Rapaz, tua voz tá como se estivesse aqui no Sergipe, como vocês. Ô, Ian, que alegria falar com o Piauí, rapaz. Igualmente, cara, igualmente. Uma alegria falar com todo mundo aí de Itabaiana, uma cidade que eu ainda pretendo visitar um dia, se eu quiser, e a pandemia permitir, né? Depois, quem sabe. Mas é isso aí. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Precisa FM 99.3. Desde já eu coloco a minha humilde residência, seu inteiro dispor, porque desta vida a gente só leva a bondade que a gente faz um dia. Enfim, fica à vontade para um dia, assim que passar essa realidade de mundo, você vir aqui conhecer de perto o nosso estado de Sergipe, particularmente aqui a terra do José Queiroz da Costa, tá bom? Show de bola. Chove, chove aí nesse eixo aí de vocês aí, como é que não. Fala? Fronteiras. Tem um bom tempo que não chove, viu, Robson? Hoje mesmo tá um dia claro, sem nuvens, tá o sol brilhando. Ian, uma curiosidade para que o público em 99.3 conheça um pouco da tua história. Primeiro me fala, como é que nasceu essa paixão pelo rádio, rapaz? Olha, é uma longa história, mas vou tentar resumir aqui. Porque eu sempre fui meio interessado assim pelo meio, né? Mas não tinha como ouvir. A partir dos meus 12 anos eu ganhei rádio de pilha, né? Que tinha a NFM. E aí eu comecei a corujar as emissoras. De noite eu pegava muita coisa. Pegava a Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Verde Maria de Fortaleza, Rádio Difusora de Cajazeiras na Paraíba. E numa dessas varreduras que eu fazia, quando eu tinha 12, 13 anos, eu não entendia nada de propagação, não entendia nada do meio, né? Não era entendido, não tinha internet na época. E aí a gente meio assim corujava de noite, né? As emissoras. E numa dessas eu acabei encontrando a Rádio Princesa da Serra AM de Itabaiana, o 130. Uma emissora que eu aprendi a gostar da programação dela, especialmente à noite, né? A coisa de vocês aí. E sempre que eu posso ter um tempinho, além de escutar as demais emissoras que eu escuto, tanto em ondas médias ou nas curtas, eu tinha um tempinho para ouvir. Quando a propagação tá boa, eu escuto a Princesa da Serra pela internet, pelo rádio mesmo, e quando não dá, pela internet. Me diz uma coisa, ô apaixonado por rádio, assim como eu e tantos outros. Ô Ian, você aí nesse eixo tão longe, eu aqui no Sergipe, me diz uma coisa, me fala um pouco da realidade de mundo em termos de comunicação. Como é que está o estado do Piauí em termos de concessão de rádio, rádios comunitárias, rádios profissionais? Me fala aí a rádio comercial propriamente dita. Olha, Robson, aqui no Piauí o número de rádios comerciais em FM é muito baixo, certo? São cerca de 20 a 30. Se tiver 30 FMs comerciais no Piauí é muito. Porque agora que a migração está andando é que estão chegando mais FMs comerciais na faixa. O que é que acontece? As rádios comunitárias, em sua grande maioria, elas são gerenciadas por fundações de fachada, né? Que são os políticos lá, que estão concessando direitinho. E bota para operar na comunitária porque é mais fácil conseguir a concessão, né? Em comparação à FM comercial. Tem que passar por todo um processo de concorrência e tudo. A comunitária é mais fácil de conseguir a concessão. E aí tem uma explosão de comunitários aqui. Aqui em minha cidade mesmo tem uma, né? Só que ela praticamente é só um locutor o dia todinho. Eu até cheguei a pedir um espaço lá, mas a gente foi rejeitado por razão política, infelizmente, né? Para você ver. Ô Ian, me permita. Ian, me permita. Agradece, me permita, viu? E aí eu dou o testemunho mais uma vez. Agradece muitas das vezes aos céus, a papai do céu, os não que você está recebendo, que muitas das vezes, aquela tal história, às vezes Jesus fecha uma porta e lá na frente algo muito mais bonito te espera. Quantos nãos eu recebi em termos de rádio. Verdade, verdade. Embora a gente não seja digno, a gente acredita nisso também. Perdão, me emocionei. Ô Ian, me diz uma coisa, me fala um pouco aí, rapaz. da enciclopédia, o que é essa realidade? Me diz aí, já a gente chega nesse tópico aí da migração. Certo. Não, é o seguinte, muita gente pensa que eu me auto-intitulo enciclopédia do rádio. Na verdade, a enciclopédia do rádio é o conjunto de áudios que eu posto no YouTube. Né? É um projeto que a gente começou lá em 2017, quando eu comprei um celularzinho que tinha acesso ao YouTube, tudo direitinho. Eu comecei a gravar algumas rádios do meu gosto, né? Aqui da região, e que eu ouvia pela internet, achava interessante. E comecei a publicar no YouTube. Fui pegando views, né? Fui pegando muitas visualizações. Conheci muita gente bacana através desse canal, meus amigos, meus colaboradores. Inclusive, Robson, se você me permite, quero mandar um abraço aqui a alguns dos meus amigos, que com certeza estão nos acompanhando neste momento. Meu amigo Alex Fernandes, lá de Araí, Maranhão. Gente finíssima, um excelente narrador, comentarista esportivo, de Web Rádio, que também é nosso colaborador. Meu amigo Caio César Pontes, né? Dono de outro canal que fala também de rádio, que é o Telejornal de Prefixos. E, inclusive, foi a nossa inspiração, uma das nossas inspirações para a gente poder criar esse canal no YouTube. E também meu amigo Felipe Rodrigues, do Rio Grande do Sul. Meu amigo Teófilo Santos, que está nos acompanhando, se não me engano, ele é de Lagar, né? Está na sintonia aí da 99 pela internet. Deixa eu ver mais quem. É tanta gente, Robson. Se eu for falar de todo mundo aqui, eu vou perder meu tempo. Mas é isso. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando neste momento. E acompanhando aí a 99.3, nossos amigos e colaboradores. Legal, para que as pessoas, me permita, para que as pessoas conheçam um pouco, que rádio é oportunidade, enfim, às 9h27, sempre em nome de Amor por Balões e JSS Engenharia, patrocinando com exclusividade essa programação. Pergunto eu aqui de Itabaiana, no Sergipe, você aí em fronteiras, no Piauí, me conta um pouco antes, para que as pessoas tenham noção aonde eu estou falando. Que história é essa, rapaz? A antiga Lagoa do Rato, a Socorro, hoje Fronteiras no Piauí. Eu gostei dessa história. Isso, é o seguinte, né? As fronteiras, eu não sou nascido de fronteiras, né? Eu fui interagindo, mas me mudei pra cá, pra fronteiras quando pequeno. Mas fronteiras, a história dela é a seguinte. No século XVIII, fronteiras ainda não era emancipada. Era parte, se não me engano, de Jaicóis. Né? Jaicóis, que é outro município aqui do Piauí mais distante. E um casal tinha chegado, né, fez sua fazendinha, que era Manuel Valério e Rita Alves do Rio. E eles estabeleceram-se aqui na chamada Lagoa do Rato, né, porque eles fizeram a casa deles. A casa até hoje persiste, né, tá meio maltratada, mas até hoje persiste, é um ponto turístico da cidade. E eles fizeram a casa deles próxima a uma lagoa, onde tinham aqueles ratões, né, ratões d'água. E aí surgiu o nome Lagoa do Rato. Aí outras famílias foram chegando, se estabelecendo. Em 1910 foi criada a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que atualmente é a Igreja Matriz. Em 1935, a cidade foi emancipada, né? Se tornou município com fronteiras, 9 de junho de 1935. Está inclusive próximo à festa do município, mas infelizmente devido a essa questão da pandemia, nós não teremos as comemorações. Como já havia tradicionais há muito tempo, com shows, festas, eventos culturais, enfim. E em 1943, a cidade se chamava na época Socorro, né? Aí, por força de lei, que o Getúlio Vargas havia proibido a duplicidade de topônimo, traduzindo para o bom português, duas cidades terem o mesmo nome. Né? Já existia uma cidade chamada Socorro em São Paulo, e aí a cidade teve que mudar de nome aqui, no caso de Socorro, virou Fronteira, em referência à divisa que ela fazia com Ceará e Pernambuco, pela parte sul. Porque aí, em 1993, a parte sul de Fronteira se emancipou, virou Caldeirão Grande, e aí o nome perdeu sentido, porque agora é só Fronteira, com o Ceará. Então, mas uma curiosidade, é me permita, uma curiosidade via 99.3, eu tenho rádio como escola, aprendo, vocês aprendem com a gente. Em termos de divisa, vocês estão a quantos quilômetros aí distante entre Piauí e o Ceará, a terra do Padre Cício? Olha, a divisa é a divisa territorial mesmo, mas de sede, a cidade mais próxima mesmo é Campo Estado, cerca de 35 quilômetros por aí. Tem uma serra dividindo, inclusive, que é... Aqui é a Chapada do Araripe, né? A região da Chapada do Araripe, então é uma região cheia de serra. E muitas vezes isso atrapalha a recepção de algumas emissoras de rádio lá do lado do Ceará. Então é um lugar muito forte mesmo que dá para ouvir, principalmente as FM. Entendi. Bem, pessoal, eu sou o Robson Amaral e esse é o programa Músicas que Marcaram Época, mesclado aí com Rádio Inquieto. Eu estou com o companheiro, o Ian José, lá de Picos, no Piauí. Picos não, estou em Piauí, em termos de estado, mais precisamente em fronteiras, né? Na divisa lá perto do Ceará. O Ian, me diz uma coisa aqui, rapaz. Agora falando um pouco sobre a essência, sobre a realidade de mundo em termos de comunicação, você é sabedor, assim como eu e tantos outros, que mais de 1.600, 700 emissoras já buscam migrar do AM para o FM. Me faz um resumo desta realidade, como é que você vê, repito, a realidade de momento em termos de rádio, a chegada da internet, e vou mais longe, e a frase que não quer calar, que poucos, até que me prova o contrário, estão sabendo dessa realidade, não sei, sobre o FM estendido. Fica à vontade. Olha, Robson, se eu for falar tudo aqui que eu penso, vai estourar o horário do programa, mas é o seguinte, eu não vejo com bons olhos essa migração, não vou mentir a você, porque haviam modos melhores de aproveitar a faixa de onda média, sem perder a qualidade sonora. Eu vou contar para você um exemplo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, se apostou no rádio digital, certo? O rádio digital lá é uma realidade. As indústrias, as empresas, elas foram incentivadas a produzir rádios com a tecnologia digital. As emissoras receberam subsídios para migrarem para a faixa digital, mas mantendo analógico, né? Os dois canais ao mesmo tempo. O bom do rádio digital é isso, Robson, que ele permite você operar na faixa analógica e na faixa digital ao mesmo tempo, né? Quem não gosta muito da faixa analógica ou do digital, e quem ainda não tem o rádio digital, continua ouvindo pela faixa analógica, certo? Lá o rádio digital nos Estados Unidos é muito forte na faixa AM. E além disso, ele aproveita a questão da propagação. Você sabe bem, os ouvintes da princesa sabem bem, e de noite é possível escutar emissões de até de outros países, né? Dependendo da condição de propagação. Né? Eu aqui na minha cidade, eu escutei já emissoras, por exemplo, do Caribe, já escutei emissoras da África, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, com qualidade boa. Né? Quando a propagação está boa, isso acontece. E o rádio digital permite também que se aproveite a questão do alcance da onda média com a qualidade igual até superior de FM, não é verdade? Só que aqui no Brasil, o que é que aconteceu? Em 2013, por pressão dos próprios radiodifusores, dos donos de emissoras, né? Falar assim. Você fala aí, me permita, você fala aí os concessionários de emissoras? Isso, exatamente, os concessionários. Por pressão desse pessoal, o governo habilitou a faixa de FM para receber as concessões de AM, que na verdade não é bem uma migração. Se fosse tratando de uma migração, haveria a transferência da concessão do AM para o FM sem custo adicional, certo? Só que aí o que é que acontece? O decreto estabelece que as rádios AM, elas têm garantido uma concessão de FM já, porque elas não precisam passar por concorrência. A própria Anatel estabelece a frequência que elas vão ficar, a classe que elas vão ficar, a potência que elas vão operar, certo? E isso aí acabou que em 2015 iniciou o processo. A primeira emissora a passar para o FM foi a Rádio Progresso de Juazeiro do Norte, né, no Ceará. E a partir daí foi evoluindo, várias emissoras mudando de AM para FM. E o panorama geral disso não foi muito positivo, porque as rádios, elas perderam audiência, perderam faturamento, muitas delas mudaram a programação, porque é um pensamento errôneo, né? A rádio vai para o FM e tem que agir feito uma FM. Nós sabemos, óbvio, que em grande parte dos casos, eu cito logo, não é querendo puxar fraco, mas eu sei que a Princesa é uma exceção, a Princesa FM, que o rádio FM hoje no Brasil, ele está muito poluído, tanto em termos musicais quanto em termos de programação. E fica muito mais o mesmo, né? Três, quatro emissoras passando a mesma coisa. Não vejo que a rádio, que tem sua programação popular, tem os seus comunicadores, tem os seus programas de utilidade pública, passa para o FM e abandona tudo isso, qual é o sentido de migrar? Porque o sentido original era trazer a programação do AM para o FM, né? Trazer a audiência do AM para o FM, trazer os ouvintes, né? Que estavam acompanhando, deixa eu ver se está no ar ainda, alô? Ah, tá. Beleza. É porque apagou a tela aqui. Mas é o seguinte, Robson, o objetivo principal era trazer a audiência do AM para o FM. Só que não é isso que está acontecendo. Muitas emissoras que migram do AM para FM, elas estão virando o quê? Estão virando emissoras de rede, estão virando emissoras que arrendam horário para igrejas evangélicas, arrendam horário para pastores. Né? Isso é sujeito público. Sem contar a questão também do prejuízo. O valor mínimo, sabe qual é o valor mínimo para uma emissora migrar para o FM, Robson? R$150 mil. Nem todo mundo tem condição de pagar isso aí. Aí o cara vai, faz empréstimo, arrenda horário, contrai dívida, a emissora se vê obrigada a fechar, vende para a igreja. Qual é o objetivo da migração se não empobrecer o rádio no Brasil? Eu não vejo outra justificativa se não essa, Robson. Me permita. Os maiores erros... Me permita, sem querer atrapalhar já ou atrapalhando, deixa eu ver se eu consegui me deixar entender. Ganhamos, em termos de rádio atual, ganhamos na nova frequência, né, que chega o FM estendido. Vamos ganhar, como é que eu poderia dizer aqui, qualidade sonora, mas perdemos alcance, não? Isso, exato. Essa questão do FM estendido, Robson, para que os ouvintes entendam, ela não vai valer para toda e qualquer cidade do país. Por exemplo, aí em Itabaiana, tínhamos duas emissoras, né? Que eram a RCA 1370 e a Rádio Princesa da Serra 830. A RCA já migrou, passou para FM normal, certo? Ela está aí como Capital FM. E tem a Princesa da Serra que vai migrar em breve para o FM, só que vai ser a faixa normal. Quem tem o seu radinho não precisa trocar, comprar outro modelo para ouvir a Princesa da Serra. Agora, e como é que fica, me permita, ou Ian, me permita, e como é que fica o mercado brasileiro em termos, no linguajar popular, aquele ouvinte tradicional, do tradicional radinho de pilha, como é que fica as empresas em termos de... O comércio está preparado para... As indústrias estão preparadas? Olha, Robson, temos aqui duas indústrias principais no Brasil, que são a Motobras e a Pony Rádio, certo? São duas empresas bem conceituadas, embora... O predomínio no mercado de receptores seja do rádio chinês, sem dúvida nenhuma. Então, a Motobras ela já vem se adaptando, alguns modelos mais recentes têm vindo com a faixa estendida, mas essa faixa estendida, cabe ressaltar, Robson, que ela só será adotada em algumas capitais, certo? Apenas na região de algumas capitais, onde o dial de FM convencional já não cabe mais emissoras novas, seja pela questão da própria distribuição das frequências, ou pela questão também das rádios livres, né, das chamadas rádios piratas. E aí, o que que acontece? Já agora, no dia 7 de maio, houve a estreia do FM estendido em algumas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília. Essa semana haverá a estreia do FM estendido em Curitiba, porque são cidades onde o FM já está congestionado. Não haveria mais espaço para alocar novas emissoras, né? Porque você sabe bem que a distância de uma emissora para outra, para que não haja interferência, deve ser de 0,2 MHz. Por isso que aqui no Brasil a frequência é ímpar, né? Se for 99,3, se fosse para abrir outra emissora próxima de vocês, o mais próximo que deveria abrir era 99,5, né? Para não bater uma frequência na outra, certo? Então essa é a lógica. Por essa questão da falta de espaço no FM convencional, foi que se criou, se aproveitou, na verdade, a faixa que era usada para transmissões de TV analógica, esperou-se o desligamento da TV analógica para que o FM estendido pudesse ser implantado. Tanto em São Paulo, Rio de Janeiro. Em São Paulo nós temos atualmente três emissoras operando no FM estendido, que são a Rádio Capital, a Rádio Cultura Brasil e a Rádio Nacional. No Rio de Janeiro, apenas a Rádio Nacional no momento, Belo Horizonte, Rádio Nacional. No Recife, Rádio Nacional e a Rádio Jornal do Comércio. E em Brasília, a Rádio MEC, certo? Em Curitiba, estreará nessa semana a Rádio Banda B. 550, ela irá para o FM estendido. Então, isso, Robson, quem mora nessa região dessa cidade, se não atualizar o celular, porque o trunfo deles, Robson, não é nem um rádio de pilha. Eles querem porque querem que o ouvinte troque o rádio de pilha pelo celular para escutar a rádio. É a grande sacada. Eu não queria falar, mas é a grande sacada do governo, né? A grande sacada em parte, Robson, porque a qualidade dos receptores que vem no celular é muito ruim. Por exemplo, tem muito rádio de celular que não pega FM estéreo, né? O FM deles é mono. A qualidade de recepção também é muito ruim, tem que ficar mexendo fone de ouvido, pendurar a mão assim para conseguir ter uma sintonia boa. Não é algo bacana. As fabricantes de celular, elas pecam em não fornecer um rádio de qualidade nos seus aparelhos, né? Esse problema aí. Ainda é a saída que eles estão encontrando, né, no momento, para poder fidelizar a audiência. Mas ainda vai demorar bastante, Robson, até que o FM estendido se concretize. O prazo inicial da migração pré-fim estendido é de que as emissoras AM operem em cadeia com a mesma programação do FM estendido por até 5 anos. Mas eu acho que esse prazo vai ser prorrogado porque é um processo muito mais demanda muito mais tempo do que esse que foi estabelecido inicialmente. Porque se você for parar para pensar, Robson, o Rádio FM no Brasil, ele é um negócio antigo, não é tão novo, não é tão moderno como o pessoal fala. Porque a primeira emissora de Rádio FM que foi implantada no Brasil foi implantada lá na década de 50, né, que foi a Imprensa FM lá no Rio de Janeiro, salvo engano. E é o Rádio FM que talvez se concretizasse, talvez se tornar uma realidade aqui no Brasil, por volta dos anos 80 e 90. Ou seja, a partir do momento que o governo passou a dar concessões para as empresas fazerem suas estações de FM estéreo nos anos 70 ali, dos anos 70 para os 90, foram 20 anos gastos. Ô, Ian. Né? Ian, me permita ainda, pegando carona nessa deixa, aí eu vou tentar falar a língua do ouvinte, para que as pessoas entendam onde eu quero chegar. Por exemplo, no atual contexto, realidade de mundo, eu estou morando em Recife. Me parece que, por extensão, o complexo lá de Brasília, a rádio do governo, a nacional, né? Chegou até Recife, não foi isso? Chegou até Recife. Chegou até Recife. Então, no novo rádio, digamos assim, no FM estendido. Aí pronto lá. Eu tô lá, eu sou um senhor de 40, 50, 70 anos, acostumado com o meu radinho de pilha. Enfim, tô lá, o meu radinho de pilha no linguajar popular. Eu não vou poder escutá-la a princípio, porque o próprio aparelho em si, o rádio de pilha, não tem o dial, não. É complicado. Exatamente. É um negócio muito mal planejado, Robson. Porque os próprios receptores da China, que vêm importados, eles vêm no padrão. O nosso modelo, salvo engano, me permita, o nosso modelo é o rádio do Japão, não? Isso. O modelo que está sendo adotado agora é o modelo de frequência do Japão, 76 a 108 MHz. Aí lá na China, que é onde são fabricadas a maioria dos radinhos de pilha que vem para o Brasil, lá é a mesma frequência da nossa, é 88 a 108. Esses rádios estão sempre pensando na realidade brasileira. Talvez agora, com a migração para o FM estendido, passem a chegar mais receptores vindo da China com já a frequência do FM estendido. Como eu já vi alguns modelos da marca Lelong, inclusive, e talvez vocês possam encontrar em lojinhas de variedades e tudo. Mas como eu disse, não vale para... No caso de Sergipe, no caso principalmente de Aracaju e Itabaiana, não se aplica. Só os grandes centros. Isso, só os grandes centros. Porque a Aracaju, você vê aí, né, Robson, que as emissoras estão migrando para a FM convencional, porque lá tem espaço, né? A Rádio Liberdade, a Rádio Jornal, já realizaram esse processo, né? A Rádio Atalaia, que virou CBN, agora é Transamérica, né? Já realizaram esse processo. A agricultura está em vias de migrar. Uma curiosidade, sendo você, se a lei, digamos assim, se a vida lhe facultasse o direito de ser concessionário de uma emissora de rádio, você dono, a pergunta que não quer calar, para que as pessoas entendam, você dono de uma rádio AM, você mudaria, arriscaria mudar para a frequência modulada? Não, de jeito nenhum. E eu valorizo aqui, inclusive, Robson, se me permite mencionar o nome de uma co-irmã de outro estado, que é justamente o doutor Francisco Fernandes, né, doutor? Não é o modo de falar. Mas ele é um radialista da Rádio Grande Rio AM de Petrolina em Pernambuco, 680 kHz, que ele já declarou várias vezes que não pretende migrar sua emissora para o FM porque ele sabe do alcance e da potência que a rádio dele tem. Né? É uma rádio bem conhecida, bem conceituada, que traz ali o forró e tudo, traz a notícia, a informação para o pessoal ali da região de Petrolina, Juazeiro. E ele já disse que não vai migrar. O governo pode estabelecer o prazo que for, mas ele disse que não migra. Mas, infelizmente, Robson, muitos radiodifusores têm caído no canto da sereia, de que a migração é algo positivo. Mas eu lhe pergunto, Ian, me permita, independente de opinião, você aí no Piauí, eu aqui no Sergipe, este eterno aprendiz do rádio, Robson Amaral, mas como explica, então como você explica com a chegada do 5G, não está ampliando, não está dando mais condições o rádio se propagar, já que ele entra na frequência do celular, digamos assim? Olha, Robson, essa questão do 5G... Ou é um risco? O rádio de 5G, eu observo ele também não observo com bons olhos, porque o rádio, ao meu ver, ele tem que ser gratuito, tem que ser acessível a todo mundo, na verdade, você concorda comigo, né? Porque de que adianta você falar no rádio sem que todo mundo acompanhe? O modelo de pagar para ouvir rádio em si é um negócio absurdo. E aí me permita, aí você se reporta ao valor da internet. Isso, porque assim, a web rádio possibilita, de fato, que a gente aqui, que eu escute vocês, que vocês escutem também, como você já escutou a rádio comunitária daqui, que a pessoa mata a saudade da terra, saiba notícias e tudo. Mas no dia a dia, no cotidiano, a pessoa vai preferir saber das informações pelas redes sociais do que pagar um plano de dados todo só para ouvir rádio. Concordo com você. E outra questão, uma vez que o rádio passa a ser pago, você tem que pagar para ouvir rádio, ele perde a sua liberdade, perde o seu propósito inicial de ser acessível a todo mundo. Ian, me permita ainda às 9h47, quem ganha e quem perde com a atual realidade do rádio brasileiro, com a chegada da internet, com a chegada do rádio, do FM estendido? Olha, a questão da FM estendido, mais uma vez, Robson, como eu disse, vai ser uma questão de tempo até que todo mundo se acostume. É porque o rádio em si é uma questão de hábito. Quando uma coisa é empurrada, ela tende a não dar certo. O rádio FM estendido no Brasil está sendo empurrado goela abaixo do ouvinte. O ouvinte, ele quer saber, quer perguntar como é que funciona, e as rádios, elas não dão essa informação para ele. Não explicam como é que é para sintonizar, que modelos de rádio pegam essa faixa. Eu vi gente perguntando, por exemplo, Robson, lá na migração da Rádio Capital, quando ele estava escutando, no programa do Paulo Ló, tinha ouvinte perguntando se o FM estendido era um aplicativo de celular que tem que ser baixado para ouvir rádio. Ai, Jesus, então, Jesus. Desse jeito, porque o ouvinte médio em si, ele não sabe, ele não conhece. É necessário que haja uma campanha massiva de explicação de como funciona o FM estendido e também a migração em geral, né? A própria Princesa da Serra aí vai migrar em breve, que é uma pena, né? Mas a gente respeita essa decisão deles. Eu espero que eles mantenham a programação generalista que os consagrou, né? E essa questão também do rádio 5G, Robson, a partir do momento em que um determinado grupo passa a comandar, a controlar o que vai ou não pro ar, certo? Porque o rádio 5G, quer queira ou quer não queira, depende dos provedores. Se um provedor achar que determinado conteúdo não deve ser exibido, o rádio perde sua liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é ferida. Na verdade, por isso. Que é o bonito, me permita, é o bonito do rádio, né? Exatamente. É por isso que eu não confio muito nessa questão do rádio 5G, justamente por esse fator de interferência externa no que pode ser levado ou não para o ar. Ian, me permita, mas aí só o tempo vai dizer, né, irmão? Olha, muito grato, muito agradecido. Eu deixo os microfones da sua FM Princesa a seu inteiro dispor. Você só veio a brilhantar, aprendi muito com você. Enfim, sua história é linda em termos de paixão de rádio. Eu queria que você fosse o porta-voz do meu abraço, do meu carinho aos comunicadores aí do teu estado, do Piauí, além de Vezas. Enfim, você só veio a brilhantar e trazer conhecimentos para essa programação. Certo, Robson, permite a gente fazer um pequeno jabazinho antes da gente encerrar? Fique à vontade, aqui quem paga é o Zezinho Queiroz da conta. Não, é o seguinte, eu quero convidar a todos que estão ouvindo neste momento a 99.3 a visitarem o nosso canal no YouTube, procurem Enciclopédia do Rádio, certo? Ou então procurem Prefixo Princesa da Serra, que vocês vão encontrar. O vídeo que tem lá é o meu. As duas versões de Prefixo que eu postei, ainda tem mais gravações, tanto da 99 quanto da 830, que eu quero publicar lá no YouTube. Certo? E eu peço mais uma vez, eu não pedi ainda, mas vou pedir. Os amigos, sonoplastas, locutores que estão nos escutando neste momento, que tem gravações antigas aí das rádios de Itabaiana, até de rádios de outros estados, da capital também, Aracaju, quiserem colaborar, contribuir com o nosso canal, por favor, eu peço muito, porque é necessário a gente preservar, a gente quer essa questão da preservação da memória radiofônica através das gravações, dos registros, porque uma vez que isso se perde, não tem mais como recuperar. Além de você estar documentando a história do rádio em si, você está documentando uma história da cidade, né? Um determinado momento histórico, o que estava acontecendo, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas escutavam. A partir daí, isso vai servir de referência para possíveis pesquisas no futuro, não é verdade? Então, eu peço mais uma vez, quem puder contribuir com o nosso canal, enviando áudios, não só da Princesa, mas também de outras emissoras aí de Itabaiana ou de outras cidades aí da região de vocês, da capital também, Aracaju, eu peço que enviem essas gravações para o nosso e-mail, que é enciclopediadoradio@yahoo.com. enciclopediadoradio@yahoo.com. Eu estou meio sem tempo esses dias, mas toda gravação que for enviada para nós, a gente vai estar publicando com os devidos créditos, né? Porque a gente não ganha um centavo com o nosso conteúdo. A gente não ganha um centavo com o nosso trabalho no YouTube. Tudo é pela preservação da memória do rádio. Preocupação essa que as emissoras deviam ter, mas infelizmente a grande maioria não se preocupa em preservar a sua própria história. Mas é renegado, inclusive, em alguns casos, como eu já mencionei em outras ocasiões, em outras passagens, mas creio que aqui não vai dar tempo de explicar. Mas é isso. Muito obrigado, Robson, pelo espaço, pela oportunidade. Estamos já chegando no fim do programa. Desculpa mais uma vez por ter tomado seu tempo. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Fiquem na sintonia da 99,3, uma excelente emissora. Recomendo escutarem. E é isso. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Ian, muito grato, muito agradecido. E repito, você só veio a brilhantar e espero que não tenha decepcionado em termos de entrevista. Não, que é isso, cara. Obrigado mesmo por ceder esse espaço a nós. É importante a gente abrir o olho, né, para essa questão da preservação da memória radiofônica e também para essa questão da mudança. É porque a mudança, quando ela é bem executada, ela dá certo. Agora, quando se aplica uma coisa que é totalmente fora da realidade local, aí não tem como. O ouvinte rejeita, vai para outra emissora. Aí essa que migrou só perde em audiência, faturamento, e é isso aí. Tem que ser muito bem pensado. Agora que a burrada já foi feita, né, de cometer essa burrada da migração, que a Movial mandou um dos maiores erros na história das telecomunicações do mundo, agora que a burrada já foi feita, que pelo menos faça de uma forma bem feita, né, que não afugente o ouvinte, que não afugente a audiência e os anunciantes. Fica na paz. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu, vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Robson Amaral. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Gente bonita, a gente vai ficando por aqui, a tantos quanto, né? A tantos quanto se dignaram a ter paciência aqui com o Robson Amaral. Muito grato, muito agradecido. Final de programa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai do Céu, por tantas bênçãos já recebidas nessa terra e o carinho fantástico desse povo. Por tudo, por esse carinho, por esse amor, por todas essas coisas lindas. Finalzinho de programa, deixa eu mandar um grande abraço aqui, de modo particular, deixei para basicamente, para o final, ao patrimônio maior da família do Adriano. Um abraço em tempo aí, a sua digníssima, a letrada, a PhD Helena, lá do Arco-Íris. Eu sou apaixonado por esse casal. E hoje a família em festa, vivenciando aí o aniversário da dona Dete, que se identificou e disse que não perde só uma programação aqui do Robson Amaral aqui em Itabaiana. Eu me senti muito honrado, dona Dete, muita luz para a senhora, que Papai do Céu possa continuar te abençoando, te protegendo, para que a senhora possa proteger o seu rebento. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Finalzinho de programa também, manda um abraço à minha colega Aline Carvalho, a Fashion, a voz carinha de anjo. Jesus Cristo. Só lembrando que domingo a gente retorna querendo Deus e Ele há de querer. Só lembrando que até lá eu vou estar morrendo de saudades de todos vocês. Feliz domingo, tchau, tchau. Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado, obrigado. Por tudo, por esse carinho, por esse amor, por todas as coisas lindas que eu recebo dessa vez aqui em Jerusalém. Eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado, obrigado. Por tudo, por esse carinho, por esse amor, por todas as coisas lindas que eu recebo dessa vez aqui em Jerusalém. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Jerusalém. Amém. Amém, amém. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Minha alma iluminar. amor e solidão. Amor e solidão. Próxima atração. 99. FM. Domingo. Domingo especial. Domingo. Hot Mix.